Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e nós, hoje, somos mais futebol. Sejam muito bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Estamos de regresso num fim de semana muito intenso a nível desportivo. E por isso mesmo recebemos hoje o diretor do jornal Mais Futebol e também comentador desportivo Nuno Madureira. Muito obrigado por teres aceitado aqui o convite das Conversas de Esquina. Num fim de semana que lá está muito intenso, principalmente nos relvados. E pergunto-te, quando te apresentam, ou tu te apresentas, falas do Nuno Madureira, diretor do Mais Futebol, comentador desportivo e que inclui também 32 GB de memória? Olá, boa tarde. Não, eu apresento-me como jornalista, sou jornalista há 24, quase 25 anos, e é isso que me define profissionalmente. Sou, nesta altura, diretor do Mais Futebol, com muito prazer, com muita honra. Fui durante muitos anos diretor adjunto, sou um dos cofundadores do projeto, e se calhar essa é a minha maior É o meu maior cartão de visita profissional, apesar de ter também passado com muito orgulho, com muita honra, 9 anos no jornal A Bola, onde no fundo isto tudo começou, mas tudo o resto, ou seja, ser diretor do Mais Futebol é um cargo que vai e vem um dia destes, ser comentador num programa de televisão é uma coisa também transitória. Eu sou jornalista, nesta altura concilia essas coisas todas e tenho o grande privilégio de poder trabalhar numa área de que gosto particularmente e poder fazer... ninguém faz sempre tudo aquilo que quer, mas tá, há sempre aquelas chatices de serviço. Mas apesar de tudo, acho que posso considerar-me uma pessoa com sorte por trabalhar numa área em que gosto e a fazer quase sempre coisas de que gosto de fazer. Gostar tanto de uma coisa faz-te querer saber mais e mais sobre ela. Como é que tens a capacidade, é algo que se trabalha, de armazenamento de tanta informação? Tu estás a tocar no ponto que para mim é essencial no futebol, na minha relação com o futebol. Sim. Eu acho que o futebol é uma máquina de criar memórias, é assim que eu o vejo. E, portanto, se calhar a maneira como eu exteriorizo a minha relação com o futebol passa muito por aí, passa muito pela memória. Isto agora vai soar terrivelmente pomposo e pretencioso e não sei o quê, mas acho que o futebol, tal como as outras formas de cultura nobres, faz sentido quando produz coisas que ficam no tempo, que marcam o percurso das pessoas, como tu falas de um livro que te marcou, de um filme que te marcou, de um disco, de um concerto que te marcou. Eu ando à procura, cada vez que vejo um jogo de futebol, fico à procura dessas migalhas que sei que vão perdurar durante 10, 15, 20 anos nas memórias, nas minhas e nas do público. Há momentos da tua vida que podem ser descritos com golos ou fintas? Claro, claro. Aliás, acho que não estou sozinho, não sou o único maluquinho nesse aspecto de ter balizas na minha vida que são definidas por marcas de futebol. É muito frequente as pessoas me direm, por exemplo, então na infância e na adolescência, marcar o crescimento em campeonatos do mundo e em campeonatos da Europa. E acho que isso é um fenómeno bastante, bastante comum e que no fundo... consegui transportar para a idade adulta. É óbvio que o futebol se calhar já não ocupa tanto tempo da minha vida como ocupava entre os 10 e os 16 anos, mas esse lastro de memória foi ficando e molda muito daquilo que sou e da minha relação com os outros fenómenos. Eu volto a insistir nisto, eu não distingo muito... a dimensão cultural que pode haver no futebol da dimensão de um livro marcante na minha vida ou de um filme marcante. Acho que são tudo pedaços de tempo que no fundo vão construindo identidades e acho que isso pode estender ao público também. Como é que o teu lado apaixonado pelo futebol e que se sente nas tuas palavras olha para o negócio económico do futebol? Perde-se alguma da magia que criaste com as tuas memórias? Ou consegues conviver bem com esses dois lados? As pessoas crescem e percebem como é que isto funciona, sim, não é? Tornaste-te mais racional. É evidente. A ser menos emocional em relação àquilo que vias. Sim. Ou seja, procuro não perder esse lado de essa capacidade de haver coisas que me maravilham com a mesma intensidade com que o Maradona em 86 tirava ingleses da frente. Mas é evidente que há uma mecânica por trás disso e acho que o nosso processo de crescimento, falo por mim, mas acho que qualquer adolescente apaixonado por futebol depois chega a uma fase em que percebe como é que funciona a sociedade, como é que são estas mecânicicas, que há negócios por trás, há interesses por trás e acho que o podemos ter, e agora vou falar um bocadinho da minha profissão como jornalista, acho que podemos fazer um bocadinho essa ponte entre o lado envolvente emocional que há normalmente quando se escreve sobre futebol e que se procura cativar o público, da mesma forma que um crítico de cinema, por exemplo, procura transmitir ao público por que razão acha aquele filme muito bom ou muito mau, por que razão acha aquele filme significativo para que vale a pena ir ver, ou pelo contrário, que é sinal de alguma coisa que está mal e que não vale a pena ir ver. Acho que há esse lado emocional e acho que o jornalista tem a obrigação depois de estar informado também e de perceber o que é relevante, o que é informação e o que é propaganda, o que é foco de interesses que não são necessariamente os interesses do público. Um jornalista tem que ter um cuidado, digamos que redobrado, ao falar de algo de que tanto gosta. É preciso ter mais cuidado nas palavras, saber escolher as certas. É assim, isto mexe-me com emoções muito primitivas, mas eu acho que em Portugal também cai muitas vezes no extremo oposto. Aliás, já tiveste aqui humoristas, por exemplo, e já não é o primeiro nem o segundo que eu ouço dizer que se pode brincar com tudo, menos com os clubes em Portugal. Sim. Que se pode fazer piadas com a igreja, com a política, com a sexualidade, com o que quer que seja. Mas depois, quando chega ali ao clubismo, há ali uma barreira. Eu acho que muita gente está a transferir para a relação que tem com o clube, está a transformar essa relação numa espécie de substituto para as religiões ou para as crenças que foi perdendo, sejam ideológicas, sejam políticas, sejam religiosas, e acho que há ali um núcleozinho de fundamentalismo que muitas vezes me preocupa. E acho também que é meu papel, aliás, penso que no caso do Mais Futebol, quer do programa, quer do site, sentimos todos um bocadinho a necessidade de ir contra isso, e daí também a necessidade de desdramatizar, de não levar tão a sério, por um lado, por outro lado também de romper com a lógica instituída de que há um tema e é preciso um representante de cada clube para falar sobre o tema, porque acho que não, por um lado acho que o fenómeno desportivo e o futebol em particular são demasiado ricos para se restringirem à posição dominante dos três clubes em Portugal. E por outro lado, porque acho que deve haver uma abertura de horizontes que deve fazer com que as pessoas questionem se a relação com o clubismo é uma expressão de algo positivo nas suas vidas. Claro que começa sempre por ser, mas depois, quando chega a um polo de tensão, eu vejo muitas vezes, e por exemplo, para quem tem a experiência do quem vive no online, como nós vivemos, e lê os comentários, aí vê-se muita coisa. Eu sei que também acontece a mesma coisa ao nível do comentário político, vê-se muita exteriorização de maus instintos, no fundo. E acho que muitas vezes o clubismo é usado para isso, é usado para canalizar. Eu sei que muitas vezes também tem essa função de escape, e enquanto as pessoas estão a insultar a mãe do Arte e toda a sua família, até à quarta geração, não estão a partir coisas na rua, mas não acho que o futebol deva ser conduzido para isso, e acho que tenha eu, pessoalmente, a redação do Mais Futebol, o Mais Futebol enquanto projeto, e depois a sua expressão na TVI, que é uma articulação das ideias do Mais Futebol, das ideias da TVI Desporto, tem um bocadinho a obrigação de desconstruir isso e ir contra essa lógica que, nesta altura, é quase maioritária. Não tens vontade, por vezes, de te censurar ou até de pensar posteriormente em eu, se calhar, não devia ter dito isto, ou desta forma? Não tenho. Ou a Não, não... tua vontade de mudar a mentalidade também de quem segue o futebol de forma tão séria não te leva a fazer isso? Não, olhando para trás, não, não, não, quer na televisão, quer nas coisas que escrevi, não, não, não tenho assim noção de algo que me arrependa de ter dito ou de ter escrito. Não, não, não vou por aí. E penso que a percepção que as pessoas têm, se quiseres falar especificamente do programa, também vai por aí. Não, não me parece que nestes quase 7 anos de emissões tenha havido assim algum momento que nós lamentemos de ter dito algo que não devêssemos ter dito. Se calhar até devíamos, por vezes, devíamos ter ido um bocadinho mais longe, mas acho que é muito importante que as pessoas mantenham a capacidade de não se levarem demasiado a sério. E nesse sentido, acho que, curiosamente, os intérpretes diretos do futebol, os treinadores, os jogadores, têm muito mais jogo de cintura do que, por exemplo, os dirigentes e os representantes institucionais. Nesse sentido, as experiências com treinadores e com jogadores são, de um modo geral, mais positivas. Eles têm essa agilidade de não serem tão crispados como normalmente a solenidade dos dirigentes que se transmite muitas vezes para os adeptos. Em alguma altura desta caminhada no jornalismo em que escreveste e falaste sobre futebol, sentiste que estavas em risco? Em termos pessoais, até. Não. É assim, se eu pensar... Nunca houve medo? Não. Se eu pensar que faço parte de uma profissão onde todos os dias há pessoas que estão em cenários de guerra, eu tenho de relativizar as coisas, não é? Não me sinto... Já vi pessoas exaltadas, já vi muito frequente as pessoas virarem as frustrações ou para o árbitro ou para o jornalista que está no estádio, mas não posso dizer que me sinta ameaçado. Há que aprender a sorrir e acenar. Também, claro. Eu acredito que as pessoas, de um modo geral, conseguem perceber as coisas e conseguem rir-se delas próprias. Nem toda a gente está formatada para isso, e acho que, com o hábito, espero e desejo que o Mais Futebol tenha contribuído um bocadinho, não é o único, mas que tenha contribuído um bocadinho para desdramatizar isso e para permitir que as pessoas estejam a ver o futebol, a torcer pela sua equipa, mas sempre com a noção de que, é como dizia o Saki, não é? Estamos a falar da coisa mais importante das coisas pouco importantes, ou seja, há outros valores acima disto. Eu acho que há muita gente contagiada pela necessidade de gostar de um clube, e isso é transmitido muito cedo, e pouca gente a fazer a formação desportiva de praticar uma modalidade, de ir ver jogos de handball ou de basquetebol com duas pessoas no pavilhão. Porque eu acho que é aí que verdadeiramente ganha a dimensão do que é a verdadeira competição. Acho que a competição que interessa é contra nós próprios. Acho que a competição que interessa tem uma valorização pelo adversário que a dimensão puramente clubista do eu quero ver o meu clube ser campeão a qualquer custo não contempla. E acho que muitas vezes a cultura em Portugal, a cultura desportiva em Portugal, reflete isso, e acho que os meios de comunicação têm muitas vezes a responsabilidade de combater isso. A tua forma de pensar, que está descrita nesta resposta, não te deixa atravar uma luta que pode parecer quase inglória? Não estarás sozinho nessa caminhada? Não. Ou já ajudaste a mudar o foco de algumas pessoas? Não estou sozinho. Aliás, o projeto Mais Futebol, o jornal online, que nasceu em 2000, portanto, ainda 9 anos antes do programa da TV24, é uma consequência disso mesmo. Éramos um grupo de jornalistas, amigos, que trabalhávamos todos no mesmo sítio, e estávamos insatisfeitos com... Achávamos que faltava qualquer coisa ao tipo de informação que se fazia. E por um conjunto de circunstâncias felizes, porque também apareceu um grupo forte com disponibilidade para apoiar o projeto e para o lançar, e tivemos o Luís Sobral à frente de fazer esses contactos. Desse conjunto de ideias, desse conjunto de insatisfação, nasceu um projeto que, pronto, fez agora 15 anos e continua, felizmente, de boa saúde. E acho que é a prova de que isso é possível, o facto de ter encontrado esse público, depois de ter crescido também para a televisão, é a prova de que procurar essa alternativa é possível e faz sentido. Não temos a ambição de mudar o mundo, mas temos a ambição de fazer o nosso trabalho bem feito, e se cada um for fazendo o seu trabalho bem feito, as coisas vão melhorando aos poucos. É isso que acreditamos, e acho que a redação do Mais Futebol continua a partilhar essa ideia. No Mais Futebol há mais liberdade, pode-se dizer isto? Não, se, não, não, não, quero, não quero estar a entrar em comparação com outros sítios, não, não estou a fazer juízes de valor. O que eu sei é que no Mais Futebol, na redação do Mais Futebol, as pessoas são encorajadas a pensar pela própria cabeça e a fazer um esforço de desconstrução do que é muitas vezes servido em bandeja, por exemplo, através das máquinas de comunicação dos clubes. Exato. Ou seja, porque é que determinada informação está a sair agora? Ok, pode ter validade ou não ter validade, mas agora vamos tentar perceber de onde é que vem, porque é que veio agora. As pessoas são encorajadas a pensar nisso, porque se tiverem essa noção, são capazes de prestar um melhor serviço ao leitor. É nisso que acreditamos desde 2000 e continuamos a acreditar. Das palavras do jornal online Mais Futebol para a exposição pública, é algo de que passaste a gostar ou toleras? Não é a minha vida. Aliás, se olharmos para a minha semana típica de trabalho, é uma parte relativamente pequena, mas é uma parte importante, obviamente. Agora, as pessoas passaram-te a conhecer na rua? Sim, um pouco. Sim, e de um modo geral são extremamente simpáticas e o feedback normalmente é muito positivo. E só tenho de agradecer a simpatia das pessoas a esse respeito. Mas não é a minha carreira profissional não está orientada para isto. E isto aconteceu e eu não diria que na origem do programa, se me dissesses que isto ia ficar 7 anos, 8 anos, ou o que quer que seja, vamos a caminho do sétimo ano, eu não estaria a pensar nisso. É possível porque é um conjunto de circunstâncias felizes, porque há realmente uma cumplicidade grande entre as pessoas que o fazem, neste caso a Cláudia, também já foi o Henrique Mateus, já foi a Andreia Sofia Matos, e o painel de comentadores, que tem o Pedro Ribeiro e o Tomás Moraes desde o primeiro dia, o Pedro Barbosa, que já está há uns anos também connosco, antes também já passaram o Moser, o Tony, o João Pinto, e com todos eles houve sempre uma cumplicidade. Agora está muito na moda dizer-se química, não é? Sim. Mas houve sempre uma cumplicidade que torna as coisas mais fáceis. No fundo, embora esteja ali a fazer um trabalho, esteja ali a dar a cara pelo site e pelo projeto Mais Futebol e pelas ideias do Mais Futebol, estou ali também a falar de futebol com amigos, que é uma coisa que é um prazer, não é? Claro, qualquer pessoa que gosta de futebol sente isso como um prazer, e realmente é um prazer, mesmo que à sexta-feira à noite já possa haver algum cansaço ou alguma coisa. Há esse lado de prazer que espero que passe para os espectadores também. Criaste a tua persona pública para as abordagens que te começaram a fazer? Sim, há um bocadinho. É o que eu te digo, estou ali a assumir um papel, não é? Eu sou o representante do site no programa. Criei um bocadinho a necessidade de... Ou seja, eu não digo... Eu não sou a minha própria personagem. Eu sou o diretor do Mais Futebol, que está ali e que falo muitas vezes em nome do Mais Futebol, e se calhar não digo exatamente 100% das minhas ideias, mas sim aquilo que mais se aproxima da posição do site em relação a determinadas posições. Por outro lado, eu sou jornalista, que é um tema importante atualmente, que é a confusão que há no espaço público entre comentadores, opinadores e jornalistas. E eu tenho sempre presente a minha condição de jornalista, e a minha condição de jornalista obriga-me a cumprir um determinado número de regras para aquilo que digo, para aquilo que para as posições que tomo, um equilíbrio que se calhar um não jornalista não se sente obrigado a assumir. Eu acho que se o painel fosse só de jornalistas, aquilo seria um pouco chato, porque cultivámos sempre também essa necessidade de ter visões diferentes. Tendes a ser um ponto de equilíbrio, é isso? Acho que naturalmente as coisas foram se encaminhando para aí. Não sei, acho que não estava previsto, ou seja, nenhum de nós começou o programa com um guião, tu vais ser aquele. Mas acho que as características de personalidade de cada um avançaram para aí, e eu tenho sempre e tive sempre muito presente em todos os programas o meu papel não de não tanto de indivíduo, mas de rosto do projeto e do site. Portanto, por aí sim procurei dar sempre uma posição bastante equilibrada. Mas muitas das vezes em que estavas no programa percebeste que estavas a colocar o pé na zona do documentador e tiveste que te retrair. Eu não vou, aliás, mesmo no site, se considerares, por exemplo, o meu trabalho no site, há espaços onde eu sou o comentador e assino e assino a minha opinião. No programa faço a mesma coisa. Agora, sendo diretor do Mais Futebol, acho que a minha opinião enquanto diretor do Mais Futebol tem mais peso e deve ser mais medida do que a minha opinião enquanto Nuno Madureira, indivíduo, percebes? Sempre tive a noção de que a marca, o projeto, o site tinha mais peso na minha presença naquele programa do que as minhas características pessoais. As pessoas que te vêm à sexta-feira à noite no Mais Futebol ainda conhecem pouco daquilo que realmente és? Enquanto pessoa? Isso agora, se quiser, eu não sou só um maluquinho da bola, não é? Um maluquinho dos jogos dos anos 70 e 80. Isso reflete-se muitas vezes naquilo que faço no programa, mas não... Preservas acima de tudo a tua personalidade? Só demonstras aquilo que realmente és para um círculo mais próximo? Ou... Eu acho que somos todos assim um bocado... Como é que dizia o Caetano Veloso? De perto ninguém é normal, não é? Mas se me apanhares noutro meio, se me apanhares em casa, por exemplo, é raríssimo falar futebol em casa. Mesmo nas rodas de amigos mais frequentes, tirando as pessoas que são do meio, meus amigos jornalistas com quem me encontro depois do trabalho, isso aí é normal falarmos de futebol, mas tenho muitos amigos com quem o tema futebol raramente é aflorado. Isso aí acho que continuo a ter a lucidez suficiente para ter vida para além do futebol. Independentemente do futebol continuar a ser até hoje uma paixão, uma parte importante de... Lá está, voltamos ao princípio, das memórias que constituem a minha identidade. Há dias, horas, momentos, segundos, microsegundos em que o futebol te cansa? O futebol, raramente. O futebol que está a ser jogado, raramente. O antes, as prévias, aquilo que se vai dizendo... Vais aos arames, quase, nessas alturas. Acho que nós temos um problema de sobre-exposição, e contra mim falo, porque a indústria, o meio onde eu trabalho, muitas vezes alimenta-se disso, mas acho, concordo que muitas vezes temos uma sobre-exposição, uma sobrevalorização de coisas que se calhar não têm essa importância toda que nós lhe atribuímos, se falarmos em termos de horas de emissão ou de volume de texto. Às vezes eu próprio sinto necessidade de filtrar a informação da minha área específica. Ou seja, eu não vejo todas as horas de emissão de desporto que há na televisão, não vejo todos os programas de debate, não leio todos os artigos de opinião, tenho de selecionar. Há pessoas muito interessantes a falar e a escrever sobre futebol, mas acho que é preciso procurar, acho que convém filtrar. E acho que o público acaba por fazer isso de uma forma natural. Ser diretor de um jornal, mesmo que online, neste caso o Mais Futebol, é motivo para se perderem horas de sono? Hoje vive-se com uma maior tranquilidade, por o projeto já estar também ele consolidado? Acho que o projeto foi sempre feito em... Com os seus componentes em altíssima rotação, e acho que tem sido uma característica de todas as pessoas que estejam há mais ou menos tempo no projeto. Quem vai chegando vai entrando numa rotação alta, e acho que essa exigência, desculpa, se mantém ao longo do tempo. É a única forma de isto fazer sentido, até porque, repara, foi um projeto que nasceu do zero, tivemos de apresentar essa marca ao público, é um projeto que nasceu digital, Claro que a tendência imediata das pessoas é compará-lo com marcas que já têm 50 anos de existência, que existiam no papel, outros formatos, portanto, é uma competição muito, muito desigual. Tivemos de não entrar no mesmo campeonato, mas ir marcando pela diferença, e isso exige muita disponibilidade, muitas, muitas horas perdidas e muita, sobretudo, muita vontade de procurar alternativas e caminhos diferentes. Não existe a tentação, por vezes, de ficar sentado no lugar que se conseguiu? Já chegámos aqui, já chegámos tão longe, se calhar agora fazíamos aqui uma pausa. Isso é um processo comum a todas as organizações, não é? É sempre preciso que haja alguém a pôr em causa... Sim, como é que esse relaxamento pode ser evitado? A primeira pessoa a evitar és tu, dando o exemplo. É a minha obrigação, mas acredito, e a nossa experiência tem passado por aí, acredito que é muito da participação interna. Isto é a vantagem de ser uma estrutura relativamente pequena, é que há uma facilidade de contacto entre todos os membros, e é relativamente fácil qualquer pessoa da redação contribuir com ideias. Não é preciso para preencher um formulário, seguir ao departamento e uma semana depois talvez a ideia seja vista ou não. As coisas funcionam por um contacto muito direto, e acho que tem sido isso que tem permitido ao Mais Futebol, enquanto projeto jornal online e depois também com a ramificação no programa de TV. Acho que é isso que tem permitido manter alguma vitalidade, mas sim, temos de estar alerta. Isso não somos só nós, acho que qualquer organização com um determinado grau de maturação depois tende para estacionar na zona de conforto. E acho que é a obrigação contrariar isso de alguma maneira, sim. És diretor só no papel, promoves a igualdade entre todos, és apenas mais um Não, a ajudar. Não. Ou tens esse lado de chefe, líder e até de durão? Não. A questão não é essa. O facto, o cargo tem responsabilidades, e essas responsabilidades não há responsabilidades que não se partilham. Outras, desejavelmente, são partilhadas, como essa, por exemplo, de contributos criativos, de ideias para novos desenvolvimentos. Isso, o mais partilhado possível, receptividade total às ideias. Depois há outras responsabilidades às quais não se foge, não é? Mas não, até pelo, como eu te estava a dizer, pela estrutura, pelo facto da estrutura ser pequena e de haver uma proximidade muito grande entre todos os meios, entre todos os membros da estrutura, não faz muito sentido cultivar uma imagem de chefe durão e distante com pessoas que estão ali ao meu lado e com as quais tenho de trabalhar, trabalhar, estar ali fisicamente 8, 9, 10 horas por dia, e não fazia sentido cultivar deliberadamente esse distanciamento. Sou a mesma pessoa que era antes de ser diretor, com se calhar com mais algumas reuniões pelo meio e mais algumas burocracias para resolver, que isso faz parte. Em termos jornalísticos, é preciso lutar muito para ter um elogio teu? Não, penso que não. Não sei, isso é melhor... Ou criticas isso com mais facilidade? Não, isso é melhor... se calhar, fazes lá um inquérito na redação... Vou mais e porque isso, se calhar, ninguém é bom avaliador de daquilo que faz, né, com o trabalho, mas não é difícil ter elogios meus. Aliás, digo sinceramente, porque não tenho qualquer necessidade de o dizer se não for verdade, um dos grandes prazeres destes 15 anos do Mais Futebol é estar a trabalhar e ter trabalhado com pessoas que já saíram e outras que continuam, com pessoas muito talentosas, com muitas ideias e com muita dinâmica, e quase todos os dias tenho, não são surpresas porque eu já conheço as pessoas, mas quase todos os dias tenho mais provas disso, de que é bom trabalhar com pessoas boas, com pessoas de qualidade, e isso realmente é das grandes satisfações que dá. Se não te surpreenderes todos os dias, é quase como se fosse um dia perdido. Se essas pessoas não te trouxerem algo novo e até fora da caixa, também é um termo muito, muito em voga nos dias de hoje. Sim, há um bocadinho essa necessidade de, quando fecha o dia para balanço, quando fechamos a edição da MF Total, depois de já estar o noticiário todo do site, de fazermos o balanço e pensarmos se for preciso guardar alguma coisa deste dia, desta produção toda, quais são as coisas que ficam. E normalmente há sempre duas ou três coisas que agradam, que dão satisfação, e como essas coisas são normalmente distribuídas por muitas pessoas da redação, o gozo é maior por saber que trabalho com muita gente de qualidade. O projeto Mais Futebol, nos dias de hoje, em 2015, 2016, porventura, era um projeto que morria à nascença? Não teria a mesma possibilidade de crescimento que o Mais Futebol teve há 15 anos atrás? É difícil transpor as coisas no tempo, não é? Assim, por um lado, a equipa criativa, digamos, os cofundadores, tinham uma certa idade, uma certa energia, uma certa disponibilidade, uma certa loucura, estavam numa fase de carreira em que valia a pena arriscar. Por outro lado, tiveram, volto a dizer, a sorte de encontrar um grupo, a Média Capital, que na altura tinha, por questões estratégicas e por questões de aposta, tinha disponibilidade para investir no digital e em projetos com identidade própria, e manteve essa aposta, e tem mantido essa aposta até hoje. E acho que sem esse grupo forte por trás, as boas ideias poderiam ter caído pelo caminho. Por outro lado, também estamos a falar de 2000, na altura do boom da internet, em que se achou que de repente isto ia ser uma máquina de dar dinheiro. Portanto, houve condições para criar uma equipa ambiciosa e depois ajustar esse processo. Se me dizes transformar isso na atualidade, o projeto seria seguramente diferente. Acho que é sempre possível fazer novos projetos, novas ideias, mas seria com outros meios, com outra forma, talvez no fundo com os mesmos objetivos de fazer dar um olhar um bocadinho diferente sobre, neste caso, a informação desportiva sobre o futebol, mas seria seguramente feito de outra forma. Foi, entre aspas, o golpe certo no momento certo. Essas coisas funcionam assim. Linha de campeão. Há sempre uma componente de sorte, mas há a componente de sorte vem da conjugação dos bons fatores. Ou seja, podias ter gente e talento e não ter quem tivesse meios e tempo para investir e esperar pelos resultados. Conjugaram-se essas coisas. Podias ter boas ideias e não ter uma pessoa, no caso, volto a referir o Luís Sobral, que esteve até ao ano passado no à frente do Mais Futebol, que tivesse a capacidade de fazer essa ponte entre o lado jornalístico e o lado empresarial, e ele foi sempre muito, muito competente a esse nível, além de ser um excelente jornalista, sempre conseguiu ter a visão do projeto e fazer a ponte com o grupo. E, portanto, tudo isso foi, e depois todo o input criativo das pessoas que passaram na redação fazem a história do Mais Futebol até hoje. O jornalismo tende a agarrar as coisas que têm, as pessoas que têm nos dias de hoje, de forma tão forte, por saber que resulta, estando fechado assim a novas ideias e a novas pessoas? Essa é uma discussão muito complicada. Eu aqui já não vou falar especificamente do Mais Futebol nem da nossa história. Acho que há um processo em curso na sociedade portuguesa de desvalorização um bocado perigosa do jornalismo, da profissão. Ou seja, passou a ser banal. Passou a ser encorajada alguma superficialidade, por um lado. Passou, e eu vou voltar a bater nesta palavra que para mim é chave, descurou-se um bocado a memória, e eu acho que o jornalismo também é um exercício contínuo da memória, ou seja, é uma transmissão de conhecimentos de geração para geração, e acho que esse lado está a ser um pouco descurado em prol daquela vertigem do imediato. Acho que a explosão da internet é um fenómeno fascinante. Acho que a facilidade de acesso que as pessoas têm a todo o tipo de informação é de uma riqueza apaixonante, mas obriga também a, por um lado, a ter um critério de seleção apurado, por outro lado, a encorajar a distinção entre o que é informação tratada, segundo as regras que continuam a ser as regras básicas do jornalismo, e a informação que circula e que não tem essa componente. E há muitas vezes uma tendência do público, já falei há bocado na questão da confusão que há entre comentador e jornalista, e a confusão que há entre notícia ou informação não confirmada também contribui um bocadinho para o ruído. É muito bom que haja fontes cada vez mais diversificadas de informação, mas é bom que não se perca, por um lado, a noção de que isto é um processo histórico, estamos assentes, como é que é, on the shoulders of giants, né? Apoiámos-nos no que vem das gerações anteriores, e é bom que não haja esse corte. E por outro lado, é bom que haja a noção de que com muita informação vem também muita desinformação, e é bom que o público e os próprios jornalistas, e isto vale para a própria classe jornalística, tenham os mecanismos, as normas de funcionamento, o cruzamento de fontes, a verificação própria, todas essas coisas que permitem separar a informação da desinformação. E depois, vivemos um processo, o jornalismo insere-se numa dinâmica mais alargada da sociedade, em que o contexto não valoriza propriamente a especialização e a profundidade, né? Se pensar, por exemplo, no qual era a perspectiva de carreira de um jovem jornalista há 25 anos, quando eu comecei, e qual é agora, se calhar as coisas não melhoraram muito. Antes pelo contrário. Eu diria que não melhoraram mesmo nada. Mas naquilo que tu fazes, ao ser jornalista e vendo este percurso, vendo esta caminhada, vendo este presente e este futuro, sentes que a tua profissão foi traída? Ou está a ser traída diariamente? Não direi traída, é uma palavra muito forte, mas há ameaças sérias, e há necessidade de os jornalistas, e principalmente os jornalistas com mais anos de experiência e com mais responsabilidades editoriais, é o meu caso, fazerem alguma coisa para, pelo menos para não contribuir para isso, para não contribuir para desvalorizar a profissão, e não contribuir para o ruído, para a informação não tratada, tentar diminuir um bocado a contaminação da desinformação sobre a informação que deve ser tratada profissionalmente. Há meios, capacidade, força e tempo para assumir essa luta contra o ruído? Ou também é uma batalha que se vai perdendo? Não, é uma batalha que tem de ser travada todos os dias. Todos os dias há... Eu acho que um jornalista e um projeto editorial se define muitas vezes, e isso o público não percebe, obviamente, nem tem de perceber, mas acho que se define muitas vezes por aquilo que não escreve, ou por que razão não escreve determinada coisa. E acho que isso deve estar muito presente no exercício da profissão. Claro que isso já não está na apreciação que o público faz de nós, ou é mais difícil o público avaliar um projeto pelo que não faz do que por aquilo que faz. E é preciso encontrar um equilíbrio, que não é fácil, entre o não fazer nada e o procurar não fazer coisas mal feitas. Ou seja, também não nos podemos render à passividade que... O caminho mais fácil é não escrever, não é? Mas a nossa obrigação é escrever. Agora, há ali um ponto em que é preciso distinguir entre o que é válido escrever e o que não é suficientemente válido para ser escrito, e é apenas especulação e ruído. O prazer de ser diretor de um jornal compensa muitas das vezes as dores de cabeça? É o que eu te disse há pouco, eu sou jornalista, o ser diretor é transitório. Tens essa noção de lugar e espaço e é este tempo e voltarei à minha condição de jornalista? Sim, seguramente. Não há medo de regressar à função base? Não. Pelo contrário, aquilo em que eu me realizo mais profissionalmente é escrever, é investigar coisas, é pesquisar. O ser diretor é uma necessidade de um projeto do qual eu faço parte e fui um dos cofundadores e surgiu no tempo e está localizada no tempo, mas a minha profissão não é ser diretor. Ser diretor é um cargo transitório. Daqui a muito, muito tempo, em 2030, mais futebol de programa em programa, de notícia em notícia, até à mudança final, seria um bom título para um livro? Sei. Eu nunca... Sabes quando eu comecei na... Quando saí quando saímos da bola para o Mais Futebol, nos avisaram de que cada ano de vida na internet eram 7 anos num meio tradicional. Feitas quase as contas... Como aos cães. É, quase como aos cães. Feitas as contas, se o Mais Futebol já tem 15 anos, estamos a falar já 105 anos de meios tradicionais. Isto já é um projeto centenário. Eu não me sinto à vontade para fazer projeções a 15 anos, 2030, mas acho, e isso é o que eu levo para o trabalho todos os dias, e acho que a equipa do Mais Futebol, tanto do programa como do site, leva é convicção de que aquilo que nos orientou no princípio continua a ser válido, continua a valer a pena gostar do futebol como fenómeno cultural, ver nele uma riqueza a várias dimensões, que ultrapassa muito a polémicazinha do foi penalti, não foi penalti, o Sporting ou o Porto ou o Benfica é que andam a ser beneficiados e os outros todos a ser prejudicados. Acho que há muito mais no futebol para além disso e todos nós temos um certo gozo em escrever para lá dessa dimensão, em procurar histórias para lá dessa dimensão. Continuo a achar que essa aposta faz sentido e vai continuar a fazer sentido em 2030, sim. O sucesso do Mais Futebol foi a melhor vingança para aqueles que duvidaram do projeto e que muitas vezes se calhar te aconselharam a não vais por aí? A vingança é um sentimento negativo, não é? Quando cristaliza, dá mais energias. Não, sim, vou muito por aí. Mas tive, sim, tive alguns colegas que me disseram daqui para um ano estás aqui a bater à porta outra vez. Curiosamente, esses colegas já não estão no sítio onde estão. Mas foi essa a força, mesmo que com energia negativa, como tu disseste, foi essa a força que te alimentou a agarrar as cunhas e dentes o Mais Futebol? Ou foi algo muito maior do que isso? Não, foi algo maior do que isso. Foi a conjugação de poder fazer aquilo que gosto com pessoas de quem gosto e com as quais partilho uma série de ideias. E se olharmos para os nossos trajetos profissionais, todos nós, não estou a falar apenas de jornalismo, se calhar não há muita gente que possa dizer isso ao longo de 15 anos, de estar a fazer aquilo que gosto com pessoas de quem gosto. Nesse sentido, acho que essa é uma força maior do que qualquer necessidade de provar o que quer que seja a quem duvidava. Se tenho alguma coisa a provar é a mim mesmo e às pessoas que trabalham comigo e que confiam em mim. E isso é o sentimento que vai todos os dias, que trabalho para provar a mim mesmo que sou capaz e para provar a essas pessoas que a nossa confiança se justifica. Foi há 15 anos que encontraste a tua felicidade? Se estamos a falar da esfera profissional, é o projeto mais marcante da minha carreira, penso que das nossas carreiras, de toda a equipa, pelo menos que da equipa fundadora e da equipa que está lá há mais tempo, é o projeto mais marcante. Agora, voltamos àquela questão do meu papel às sextas-feiras à noite. A minha vida não se esgota na dimensão profissional. Se me disseres que foi o projeto profissional mais aliciante, mais motivador, sem dúvida nenhuma foi a grande realização. Agora, a felicidade é uma palavra enorme, é uma palavra enorme que passa pode passar por um filme, de repente, a meio de uma tarde que dá para ir ao cinema e se vê um filme que de repente nos faz cair a moeda, cair a ficha, ou um livro, ou um concerto, ou um golo do Maradona. É uma questão de honra arranjar tempo para os amigos e para a família? Não, é uma questão de honra, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de saúde, é uma questão de saúde mental até. Porque a especialização depois tem uma contrapartida que não é positiva, que é o afunilamento, é o começarmos a ver, a ter um mundo cada vez mais estreito. E o jornalismo, e não apenas na área do desporto, tem muito esse risco. Se eu dou por mim, ao fim de 3 dias, só a pensar na mesma coisa, nos mesmos problemas, sim, faço um esforço para... Mas eu, depois há aqui mais um lugar comum, mas eu tenho filhos, e quem tem filhos consegue normalmente fugir um bocadinho a essa necessidade, porque há sempre outros temas de atualidade, temas de conversa, há sempre outras preocupações, e quanto mais não seja por aí, consegue-se ter um bocadinho a noção de que o mundo é maior do que as nossas preocupações. Tenho que te chamar a atenção algumas vezes. Nuno, nós estamos aqui com o braço levantado. Não, acho que não. Espero que não. Acho que não, aí até por uma questão egoísta, porque acho que se passar muito tempo sem interação, muito tempo que eu esteja sem conversar com eles, sem perceber como é que estão as coisas, eu próprio não começo a entrar em perda, há ali qualquer coisa que me falha, e portanto, se quiseres, até por uma questão egoísta, acho que ao fim de algum tempo tenho de procurar esse contacto, e portanto espero que não seja um pai ausente. Ser jornalista obriga a ter uma consciência, ou ganha-se neste caso a consciência de que mais vale a pena viver o dia-a-dia do que propriamente projetar o futuro? Eu acho que depende muito de cada um. Já houve alturas na minha vida em que tinha objetivos a prazo muito bem definidos. Boa parte deles consegui atingi-los. Por exemplo, lembro-me quando era miúdo, na altura em que comecei a pensar em ir para jornalismo, pensava, gostava de trabalhar na bola, trabalhei na bola. Gostava muito de trabalhar com o Carlos Pinhão. Tive a felicidade de... O Carlos Pinhão foi das minhas referências de infância do jornalismo, de ser através dele que surgiu o convite para eu ir trabalhar para a bola. Portanto, esses passos, esses objetivos a prazo, depois tinha o objetivo de ir a uma final de um campeonato do mundo, cobrir profissionalmente uma final de um campeonato do mundo. Já cobri 4, felizmente. Portanto, esses objetivos a prazo são muito importantes num determinado momento. Nesta altura da minha vida estou mais, como dizes, a gerir as coisas a um prazo mais curto, ou seja... Ganha-se uma consciência que tudo pode acabar amanhã. Sim, essa consciência foi muito importante para toda a equipa do Mais Futebol quando deu início ao projeto. Ou seja, nós saímos de um sítio estável, de um sítio com tradição, com garantia de estabilidade, que era a bola. Sim. E decidimos arriscar, porque era uma coisa que nos dava mais gozo fazer, mas tivemos sempre a noção, então no meio da internet, numa altura em que ao fim de... poucos meses, vários projetos à nossa volta começaram a cair ou a perder condições. Houve sempre essa noção de que isto amanhã poderá não estar aqui. Mas aprende-se a viver com isso e a tirar prazer daquilo que se faz. É como eu te digo, eu trabalho... Acho que o jornalismo, o futebol, a cultura são pedaços de memória que nos vão formando. Servem para construir, para retirarmos memórias que nos vão formando. E acho que, nesse sentido, cada dia vale a pena para procurar um bocadinho dessas memórias que vão ficando depois. E este programa fica na memória das conversas de esquina. Nuno Madureira, muito obrigado por teres aceitado o convite e por teres vindo aqui ao programa, apesar da tua agenda preenchida como diretor e também membro do painel do Mais Futebol. Estamos a gravar precisamente no dia em que o Mais Futebol vai para o ar. Muito obrigado por teres vindo. As conversas de esquina, essas, regressam na próxima semana. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Do the clap. Yeah, now.